acabou de fazer. Quero seu dinheiro, não quero nada seu. A fita é pra outro, rapaz. Seu filho vai subir. Se liga aí. Não. Era cara dele, na verdade, é de ninguém. Era pra ele tá na aula. E eu também. Ele não tinha malícia. Só em pop com as patrícia. Mas tava me atrasando e pior. Virou notícia. Senhora, perdoe a minha aberração. Por ter matado o seu filho, eu te peço perdão. Ainda sonho com seu rosto. Não esqueço dos seus gritos. Quando atirei no peito do menino. Não sou tanta minha mão, não, e nem um instante. Tô ficando com medo. E essa poça de sangue tá tudo escurecendo. E dá pra ter de relance o pessoal da sala. O que tão fazendo? Nem bateu o sinal, eu não me entendo. Mas o sangue é meu e tá por todos os lados. Olha no pneu da ambulância, tá lotado. Mãe, eu tô com frio e tá ficando tudo escuro. Quando isso acabar, vou mudar. Eu choro porque fizeram isso comigo. O que aconteceu? E essa lágrima no teu rosto. Mãe, eu te amo, me aperta bem forte. Passado e a saudade, como posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar. O passado e a saudade, como posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar.